Viaje na onda. Vem com a Jovem Black, viu? Eu sou cria da favela, pivete azuado. A novinha já me vê e vem jogando o rabo no meu pente alongado, todo trajadão. Joga esse bumbum pra cima e vai botando a mão no chão. Se eu mandar pegar, o bicho pega, monitorando a favela, ó. Joga novinha, joga pepeca. Joga novinha, joga pepeca. Joga novinha, joga pepeca. Joga pepeca pros cria de peça. Joga novinha, joga pepeca. Joga novinha, joga pepeca. Joga novinha, joga pepeca. Vai, vai, vai, vai, vai. Joga novinha, a pepeca. Joga novinha, joga pepeca. Joga novinha, joga pepeca. Joga pepeca pros cria de peça. Joga novinha, joga pepeca. Joga novinha, joga pepeca. Joga novinha, joga pepeca. Gosta. Eu sou cria da favela, pivete azuado. A novinha já me vê e vem jogando o rabo no meu pente alongado, todo trajadão. Joga esse bumbum pra cima e vai botando a mão no chão. Se eu mandar pegar, o bicho pega. Joga novinha, joga pepeca. Joga novinha, eita. Joga novinha, joga pepeca. Joga pepeca pros cria de peça. Joga novinha, joga pepeca. Joga novinha, joga pepeca. Joga novinha, joga pepeca. Vai, Mili, vai, vai, Mili, vai. Joga novinha, a pepeca. Joga novinha, a pepeca. Joga novinha, joga pepeca. Joga pepeca pros cria de peça. Joga novinha, joga pepeca. Joga novinha, joga pepeca. Joga novinha, joga pepeca. As meninas produções.